Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz Luísa Posse, com seu álbum Seguir Cantando. Começamos com a faixa Deixa Estar, de Tô Brandileone. Nunca vi chorar tanto por alguém que não te quis. Deixa estar, que ele vai voltar louco pra te ver. Então verá que você cresceu e apareceu, tem seu lugar. E hoje está louca pra sair, sem saber que horas vai. O álbum foi gravado ao vivo em São Paulo e teve a produção de Conrado Góes. É uma produção bem cuidada que vai certamente agradar aos fãs de Luísa Posse. Seguimos com a faixa Cacos de Amor, de Luísa Posse e Dudu Falcão, que traz a participação de Zizi Posse. Casos de amor, cacos de vidro na areia, cacos de vida no chão. Parte de mim acha que o tempo passou, outra diz que não. Será que você ainda lembra de mim como eu quero? Será que o mar que guardou destruiu o castelo de conchas? Cacos de amor. Olha, no brilho de uma estrela que já não existe, é lá que meu amor te vê e ainda insiste, como se calculasse um mapa astral. Como eu queria, se o coração me ouvisse, não andava assim, pisando em cacos de amor. Luísa Posse, uma cantora que se afirma no cenário do pop nacional. Um disco que coloca sua voz à frente, evidenciando o seu talento vocal. Desculpa o Auê, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, também está presente nesse disco. Desculpe o Auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motim, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o Auê. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motim, perdi a cabeça. Além da mamãe Zizi, Luísa tem uma convidada de peso. Trata-se de Ivete Sangalo, participando na faixa Azul, de Djavan. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul. Alga marinha vai na mar. Luísa Posse, com seu álbum Seguir Cantando, é o disco do dia de hoje. Um disco da gravadora LGK Music. Mais informações no site da artista, www.luisaposse.com.br. Luísa com Z. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.